170-3258. Chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2025-25-5, obrigado, senhor, boa noite. Controle até 38-15 de volante, escuta, boa. 38-15, contato radar, subo ao 340, seja da El. Sobe nível 340, nada El, 38-15. Prepare a subida da El. Da El, mandando 63, ontem. O 096 chame o centro em 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2085 decimal 45. Turbo 217. Turbo 2175, contato radar, subo nível 360, cida da El. Da El 360, voo 217. Vou abrir a El, 2175? Afirmativo. Tá. 71. Portão 1 autorizado, chame táxi. No 5, chame o centro Recife, 128.35, alterne 125.1. 12835, alterna 251, alterna 3815, boa. Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1015, boa viagem, 9271. 21-75, chame o centro Recife, em 1-22-35, alterne 1-25-1. Recife 2235-1-25-1-2175, Azul 4235, voo servido 367, autorizado a RNAVE, reporte estabilidade nacional. 367, está autorizado a chamar estabilidade nacional, passo 367. Guarulhos 360 autorizado, via Perdulona 0, decola pista 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda Motti. 5444, transponder, controle 12080. 360 autorizado, para Perdulona 0, Dael, Leda Motti, transponder 10, vira curva direita, 5444, Dael, transponder 0, 80, 1 metro, 1 metro. Chame pronto. Controle, boa noite, azul 9271. Do 9271, suba o 320 na saída da El, transição Motiva. 320 da El Motiva 9271. Azul 4235, chame torre 1 no 8 decimal, meia dúzia. 18612, 4235, vá. Controlador. Controle Salvador, boa noite. Também 605, está cruzando 220 para 150. 3305, identifique, desça para o nível 050, Broad Itap. 050, Broad Itap, quando possível, 369. 2368. 368 na Broa, 3305. Salvador, boa noite, bom 8-2, formador GDS, passa 2-2-0 para 1-0. 8-8-8, identifique, desça para 4 mil pés na chegada bom, ajuste 1-0 no 5. Identificou 4 mil, chegada bom, 1-0 no 5, gol 1-8-8-8. Vivo. Azul 235 Alfa Juliette portão 01. Alfa Juliette portão 01, Azul 605 está autorizado em nave da 10, senhor? Afirmativo, desça para 4.000, pés azul, 10, 15. 4.000, 10, 15, vai tomar estabilizado em nave 10. Azul 9271, chame Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Salvador, boa noite, 3, 3, 2, informação, viu? 78, identifique, voo 0-368, desça para o 050. 368, 050, tá. Visual 3305, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Torre 2, 6 dúzia, 3305, até logo. Salvador, boa noite, Azul 459. Patrão 959, prossiga. Por gentileza, você tira pra gente a saída prevista pra IRS? Qual é a primeira aerovia? Vai ser Golf 677. Coral. Saída Coral, grato. Grato, Azul 4980. Agora de cor, prepare a PUC 4980. Prepare a PUC? PUC, transição Aracaju. Meia dúzia autorizado, chame táxi. Confirmo, meia dúzia autorizado. Autorizado, chame táxi. Bate 1 no Índia, ponte de espera 1895, ajuste no 095, boa viagem, 6303. Serra Vitor 367, iniciando o procedimento, gol 1882. Tente reporte estabilizado no final. Reporte estabilizado, gol 1882. 3305, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 4. Recife 350 autorizado, via peso Luno 7, decola pistona 0, curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5450 transponder, controle 1208. Correto, chame pronto no 3. O 1015, 1015. 3178, pista para 4.000 pés, autorizado o procedimento da RNAV e reporte estabilizado na final. Estabilizado, vou no 883. Chame o centro Recife. A torre 1 no 8 decimal meia dúzia. A torre 18 meia dúzia, igual 888. Iniciou a capa vista, estabilizado. Peso 178. Peso 178, chame torre 1 no 8 decimal medo. 26, boa. Salvador, boa noite. Boa noite. Boa noite, 888, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 888. Turno 970, identifique, desça para o 050, Rui Serra, Vida 368. Controllers, né? 6303. Controllers, né? 6303. 63. Outra 3178, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 3178, controle. Sané 6313, subou 360, saída da El, transição Mótiva. Você foi de Leda, Almótima? De Leda. Autorizado, Renato, 6224. 24, autorizado, Renato. Boa noite, 1170. Desça para o 050, voe servido 368. O 1970, desça para 4.000 pés, ajuste no 015, autorizado, é Renato. Assumiu no 015. Guarde costa, prepare a subida dela. Aguarde o Xanem 6313. Estabilizado, Renato, 6224. Xanem 6224, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 4959 Salvador, Ilhéus, aguarde para cópia com a Coral. Confirme o nível inicial? Paciente, aguarde a Coral, 140 nível. 140, gente. 2835-251-6313, boa. Boa. Luna 70, desça para 4.000 pés, PNH no 0, no 6. 68, 970. Bruno 970, aguarde ainda para chamar a torre. Afirma o protocolo Guarulhos. Guarulhos autorizado, nível de voo 320. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Motiva. Após a Pesulu no zero até Tango, Bravo, Eco, Tabaté. Código Transponder 5456, controle 120, decimal, hein? Se quiser, já era um chamado para o estacionamento. Azul 4959, pronto. Boa noite, 1723, na sua identificação. Autorizado por Edu Serra Vitor 367, desça para 4 mil pés, QNH no 0 no meio. Uno 970, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 8-6. Uno 970, autorizado. Procedimento RNAV, pistão no 0, reporte na final. Autorizado, chama na final, Uno 970. Ele decorar por curva direita, 0277, transponder 1208 o controle. Azul 4959, também solicita as condições, geral, Dragão. Azul 4959, cotejamento correto. Aeródromo com altímetro no 0 no 6, temperatura de 27 graus, vento de 1,30 graus com 7 nós, visibilidade com grupos de 9 e nuvens partes a 1.700. Tá, gente, das condições, ajuste no 0 no 6, graças. Boa noite, Alfa e Júlia de Portão 4. Alfa e Júlia, Portão 4, 624. Gente, complete final do procedimento RNAV, aguardando a transferência com a torre. 1170, chama a torre de Salvador, em 1-8, decimal 6. 2-6, obrigado. Paulo, boa noite, chegou no 970 na Alfa. Som no 970, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro portão 02, chegou 970. Sol Salvador, boa noite, azul 2774, 5 da Alfa, autorização Porto Seguro, nível 960. Azul 2774, autorizado por seguro, nível 160, na cola da pista 10 com primeira curva direita no perfil de subida coral, aciona 0273 e controle 120, decimal 8. 2774, autorizado por seguro, nível 160, decola da 10 curva direita, saída coral, transponde 0273, controle 108. Correto, no azul 2774, chama pronto para o estacionamento. Bono 170, táxi de Alfa, reporta Angel Júlia. Alfa, toma aí, Angel Júlia, que é o Bono 170. Seja autorizado para o segmento RNAVE Pistão 0, reporte na final. Lembrando na final, 102. noite, Apóstolo Alzira, tutu e Scanning Pazava 160. Boa noite, Apóstolo Alzira, tutu e Scocker Dent, Fly Direct, Sierra Vitor 367, position, descend to 4,000 feet, altimeter 31.